Esse episódio do GugaCast é um oferecimento do grupo secreto do GugaCast e do canivete suíço dos meios de pagamento, o PicPay. Nesse mês, vai ter muita coisa legal no nosso grupo secreto. Além dos mini GugaCasts inéditos todos os dias úteis, vai ter live, conteúdo especial e o nosso podcast secreto e sem pauta, o JujubaCast. É o maior sucesso entre os assinantes. E você pode ter acesso a esses conteúdos e aos quase 1.000 episódios exclusivos que tem lá sem custo nenhum, porque o PicPay devolve 100% da primeira mensalidade como cashback. E aí você usa essa grana para pagar boleto em até 12 vezes com cartão de crédito, comprar crédito para jogos no Android, pagar e receber pelo QR Code ou por geolocalização, e tudo isso sem contato. Para assinar é bem fácil. Vai em gugacast.com/assine, que lá tem tudo explicado, como assinar, como ouvir no Facebook ou no Sparkle, que é nosso app feito sob medida para isso. Então vai lá, gugacast.com/assine, para ter GugaCast todo dia útil. Atenção, colaborador Gustavo. Sua presença está sendo solicitada na recepção do hotel. Eu não estava preparado para isso. Melhor abertura. Eu tava, isso é a recepção do hotel, é isso? É, sabe, esses sistemas que são bem fuleiros, que você não consegue entender nada, é isso. E aí, como a gente tá de férias, esse é o sistema de som do hotel. Do hotel, chamando o colaborador Gustavo para comparecer na recepção. Tipo de um hotel fazenda, assim. Atenção, colaborador Gustavo, comparecer à sala de TV. Você lembra o Azaghal falando que ele odeia hotel fazenda por causa da sala de TV? Lembro, momento épico. Pois é, esse é o Almanacão de Férias e a gente tá aqui relembrando momentos épicos das férias. Não que a gente esteja de férias, certo, Rafael? Certo. A gente está preparando a segunda etapa da temporada, da quinta temporada do GugaCast, que vai ter um monte de coisas incríveis acontecendo. A gente vai ter novos podcasts sendo lançados. A gente vai ter novos formatos, novas aventuras, as maiores confusões. Julho, no GugaCast, é incrível. Ah, que demais. Mas hoje, a gente vai trazer aqui na nossa coletânea de histórias incríveis, das principais histórias dos nossos episódios de Halloween, episódios sobrenaturais. A primeira história era da época que a gente ainda usava os nomes de pessoas que existem, e aí a gente colocou o nome da pessoa de Sandy, e o namorado dela é Sandy Jr. E aí, cara, elas têm uma das piores aparições de histórias sobrenaturais que existem, que é o Homem de Chapéu. Putz, o Homem de Chapéu. Viu o Homem de Chapéu? Aí, na história que vai vir depois, essa não é exatamente uma história de terror, é a história também que a gente usou o nome de pessoas que existem, que eram dois irmãos e a gente chamou eles de Elba Ramalho e Zé Ramalho. Que é justo, né? É justo, é. É a família Ramalho. E a Elba conta de quando ela se perdeu quando era criança. Que é um terror, na verdade, né? É o maior terror da vida de uma criança. Exatamente. E depois, a gente vai ter... Cara, essa história que vem depois é do nosso amigo Kusa, que mora na República Tcheca. E ele conta uma história... Cara, história de... Assim, a história de filme de terror asiático. E nem é dos mainstream, filme de terror asiático daquele de Taiwan, assim, de, sabe? Singapura, não é nem do Japão, que já é mainstream. Sacou? Sei. É tensa essa história, cara. Do Laos. Mas eu queria falar da segunda história, porque esse é um medo verdadeiro que eu tinha na vida. Porque eu não tenho medo de fantasma, você sabe. Certo. Eu não acho que fantasmas existem, então eu não tenho medo deles. Eu acho que quando você morreu, você morreu. Justo. Você não vira, tipo, uma pessoa transparente com superpoderes. Morreu, morreu. Exato. Pelo menos é isso que eu acho. Mas um terror que eu tive a vida inteira foi esse que eu falei aí da Elba, cara. De me perder quando era criança, porque é muito assustador, porque você acha que você vai virar a X-Pita. Exato, e vem tudo de uma vez, né? Você olha pros lados, não vê seus pais, minha vida acabou. Sua vida acabou, porque nos anos 80, pelo menos, anos 90, tinha a X-Pita e outra série, tinha séries de órfãos. Era uma coisa típica da TV. Uma criança que se perdeu e agora ela vive na rua, às vezes com um cachorro, e ela vive só da bondade dos outros. E ela vive em busca da família dela, ela tá, tipo, tentando achar a família dela, o que que aconteceu. E, cara, isso era um filme de terror, a novela X-Pita. É verdade. Tinha uma outra novela depois da X-Pita que era Angelito. E era a mesma coisa, só que era um menino chamado Angelito. É muito bom você ter duas novelas sobre o mesmo tema, né? Não, e passar uma depois da outra. Exatamente, porque fez sucesso. Aí eles fizeram outra. Era uma novela mexicana, né? Eu lembro disso. Eu era muito criança. Eu devia ter, sei lá, tipo, 4 anos de idade. Eu lembro disso passando na televisão. E eu lembro do terror, assim, sabe? Porque passava meio de tarde, quando tava anoitecendo, naquela televisão que tinha um cheiro, porque ela ficava quente. E que puxava os pelos do corpo, né, a 12 metros de distância. É, como se fosse um poltergeist. Cara, olha só que situação aterrorizante. Aí passava a história do menino Angelito, que ele ficava em busca da família dele, que sumiu. E ele, tipo, é só uma criança. E aí ele fica andando pela rua e de vez em quando ele encontra umas pessoas que ele acha que vão ajudar ele, mas não, elas só querem se aproveitar dele. Ah, cara, que horror. Bom, mas você já se perdeu, não se perdeu? Quando era criança? Eu lembro uma vez que eu me perdi, a gente tava na Torre de TV, pra quem não é de Brasília, tem uma Torre de TV que é uma cópia da Torre Eiffel, no centro de Brasília. E em volta dessa torre, que boa ideia, né? Você fazer sua própria Torre Eiffel e aproveitar pra colocar a antena da TV nela. É, ótima ideia. Aí, em volta da torre tem uma feira. Uma feira, assim, tipo, tem umas antiguidades, né? Tem artigos de couro. Artesanato, artigos de couro, móveis artesanais. Antigamente se chamava a Feira da Torre de Feira Hippie. Feira Hippie, pode ser Feira Hippie. Não, não tem nada hippie a respeito, mas ok. Se você queria ver uma banda, por exemplo, tocando El Condor Passa na flauta de Pan, era um bom lugar. Às vezes é isso que você quer do seu domingo. Mas enfim, eu tava lá com a minha mãe e eu acho que com as minhas irmãs também. E aí eu não lembro muito, porque eu era muito criança e foi muito traumático, né? Deve ter apagado alguns pedaços do meu cérebro. Mas eu me lembro, assim, de eu chorando desesperado o mais alto que eu conseguia e umas pessoas, assim, tentando me ajudar, sabe? As pessoas ali nas barracas que trabalhavam ali. Eu não lembro muito, eu só lembro cenas, assim, como se fosse um sonho. E eu lembro de eu chorando desesperado disso acontecer. E aí eu lembro de em algum momento minha mãe me encontrando. E foi isso. Eu te parabenizo, porque você era muito pequeno e você fez a coisa certa. Que é chorar e gritar. Que é chorar e gritar e falar, eu quero minha mãe agora. Aham. Uhum. E se alguém chegar e falar assim, não, peraí, você fala, não, você não é minha mãe. O mais alto possível. Fica aí a dica. Ele tá me roubando. É, se a gente tiver algum ouvinte que tenha 5 anos, faça isso. A gente tem, cara. A gente tem. Ou então ensine seus filhos a fazer isso. Eu ensinava o Eric de que ele tinha que ficar num no lugar onde a gente se perdeu, ele tem que parar e ficar parado. E não se mover. E ir pro canto, ir pra perto da parede. Porque ficar parado no meio das coisas é muito... não é legal. Entendi, mas você falou pra ele ficar de costas pra parede e não de frente pra parede? Porque se ele ficar de frente vai ser muito assustador. É, seria igual a Bruxa de Blair. Isso. É, não, eu nunca falei. Aí eu lembro que uma vez, quando ele tinha uns 4 aninhos, assim, ele criou a mania de querer sair correndo, sabe? De se afastar. Aí um dia a gente tava no shopping, aí eu meio que deixei. E eu fiquei vendo ele de longe. Só pra ver o que acontecia, né? E pra ver se ele ia cumprir o que a gente combinou. Aí ele foi andando felizão, assim, tipo, andando no shopping, só solto. E 4 aninhos de idade, 4, 5 aninhos, andando solto no shopping, felizão. Aí ele foi andando, aí eu acho que uma hora ele foi tentar falar comigo, e aí ele viu que eu não tava do lado dele. Aí ele começou a olhar, assim, tipo, andar, sabe? Tipo, rodar, assim, em volta do próprio corpo, assim, tentando olhar atrás dele. Aí ele percebeu o que aconteceu, aí ele começou a chorar, aí ele não foi pro canto. Tadinho. Aí eu não deixei muito tempo, porque eu fiquei com pena. Aí eu corri lá pra falar com ele, eu falei, tá vendo, cara? Você não pode se afastar da gente, tem que dar a mão e tal. E foi bom, na verdade, ele aprendeu uma lição. Mas a que preço? Daqui a alguns anos ele vai estar fazendo um podcast contando isso. Isso. Mas eu quero aproveitar esse momento pra gente falar do Momento Alura. Ah. Desafio Momento Alura. Criança se perdeu e Alura, vai! A criança que se perde no shopping, ela não sabe pra onde ir. E se você tá perdido no mercado de trabalho, sem conseguir uma promoção, sem conseguir um novo lugar, ou até desempregado, você precisa dos cursos da Alura. Porque com uma assinatura só, você tem acesso a mais de 1.000 cursos da Alura. E o que é melhor, com o nosso link, você tem R$100 de desconto em alura.com.br/promoção/GugaCast. Vai lá. Foi muito bom. Foi muito bom, você saiu muito bem nesse momento, Alura. Eu achei que ia ser difícil, mas foi fácil, porque tinha esse elemento do perdido. Isso, isso. Nossa, pra mim foi o mais fácil até hoje. Eu devia ter falado, tipo, criança chorando e Alura. É, é. Rafael, criança chorando e Alura, vai. A gente faz de novo. Ah, meu Deus. Meu Deus. Uma criança chorando é porque ela está perdida. Não sabe pra onde ir. Criança chorando e as próximas histórias. Quero ver. Desafio, próximas histórias. Momento Alura. Se você já chorou feito uma criança no seu trabalho, ou se você já levou suas crianças pro seu trabalho e elas deram uma ideia genial na reunião, conta essa história pra gente em Histórias de Trabalho. Ou ainda, se você tem uma grande história de sexo que acabou nascendo uma criança chorando, conta essa história pra gente também. É, uma boa parte de histórias de sexo, elas têm essa consequência. Terminam assim. Mas lembrando que as histórias pro nosso especial Dia do Sexo, elas podem passar os limites, porque a gente tem a edição mais forte ainda. Isso. Vamos pras histórias então, e depois tem perguntas no Instagram? Bora lá. Bora lá. Andrei, você lê a próxima pra gente? Então, vou ler a próxima história. E ela tem o nome de O Despertar da Besta. Não, lê direito. Lê direito essa porra. Olá, Guga, Rafael, Caio e possíveis convidados. Tudo bem? Essa é uma história que aconteceu comigo e com minha namorada envolvendo o famoso Música do Metrô. E foi narrada por ela no texto a seguir. Pode usar os nomes fictícios. Ok. Vamos colocar o nome do casal de Sandy e Júnior. Tá, mas vai ser Sandy e Júnior tudo junto? É um nome só? É complicado, né? Eu acho que a gente podia colocar Sandy Júnior e Sandy. Então, assim, o nome do cara é Sandy Júnior e o nome da menina é Sandy. Pode ser? Que certo. Boa sorte, Andrei. Tá bom, ok. Vai lá. Vamos lá. Eu estava sentada na mesa da cozinha conversando com Sandy Júnior. Já era tarde, passava das 22 horas. Por conta disso, tanto a luz da cozinha quanto a sala estavam acesas e meus pais já dormiam no quarto deles. Até o momento, estava tudo aparentemente normal para uma quinta-feira. Claro, tirando aquela sensação estranha de agonia que me acometia. Do lugar que eu ocupava, dava para ver o corredor que liga a sala de estar da minha casa aos quartos. A conversa com o Sandy Júnior... parênteses, ou boa magia, fluía muito bem. É como ele se apresenta, né? Sandy Júnior, o boy magia. Eu acho que sendo ele Sandy Júnior, ele não é o boy magia. Ele é o Dig Joy, Boboy Magia. O Rafael ouviu muita música do Sandy Júnior na vida, cara. É muito triste. Ele conhece toda a discografia. É muito feliz, cara. É muito feliz, tem razão. Sim. E o boy magia, o Sandy Júnior, sempre alegre, fazia piadas. Só que, de repente, eu percebi que havia uma presença parada bem na ponta do corredor, olhando na minha direção. Ó, deixa eu instituir uma coisa aqui. Pra todos os arquitetos que nos escutam, não existe mais corredor, ok? Se vira. Enfia os cômodos no rabo. Se vira pra essa planta dar certo. Não existe mais corredor. Porque corredor serve pra quê? Pra dar merda. Só pra isso. A minha casa não tem corredor, eu sou muito feliz. Corredor é parede sangra, né? Tem, é tudo errado. Tem as menininhas gêmeas, tem o menino de velocípede. Pois é. As casas agora vão ser cubos mágicos, né? Não vai existir mais corredores. De rabo de olho, eu pude saber que era uma figura masculina. Contudo, não tinha como ser meu pai, pois a porta do quarto dele ainda permanecia fechada. Entre parênteses, ela coloca uma observação. As portas dos quartos em casa são aquelas sanfonadas de PVC. Então, elas fazem um barulho consideravelmente alto com qualquer contato. Pô, que merda, hein? Vamos trocar essas portas aí, né? Cara, eu já tive umas dessas em casa e é impossível você, tipo, se movimentar sem que o quarteirão saiba que você saiu do seu quarto. E a gente não havia escutado o som da porta de PVC se abrindo. Quando eu olhei na direção daquela coisa, eu vi um homem calvo. Olha aí, Scatman John. Pois é. Trajado com um terno preto e um chapéu. Olha aí. Olha aí, cara. De novo. Imagina se ele começa a falar um... Caralho, parabéns pra você conseguir pronunciar isso tudo, cara. Bem, só que diferente do Sketchman, ele era muito alto e me olhava como se soubesse tudo a meu respeito. Não tem nada de diferente do Sketchman John aí. Ele era alto? Ele tem cara de baixinho. E olhava pra gente como se soubesse tudo a nosso respeito. Ele morreu em 98, sabia? A história dele é muito triste, né, cara? Ele fez sucesso quando era velho e morreu logo depois do sucesso, né, cara? Muito triste. E aí veio assombrar o pessoal no interior do Brasil. Exatamente. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Fechei os olhos com toda a força possível e não conseguia controlar a tremedeira, muito menos as lágrimas que teimavam em cair de meus olhos. O Sandy Júnior, sem entender nada do que estava acontecendo, pegou um copo de água, segurou as minhas mãos e começou uma oração. Quando ele terminou, decidiu colocar uma música da igreja para espantar o mochila de rodinha. Seria muito bom se ele colocasse Padre Marcelo Rossi, né? Os animaizinhos, né? E aí começasse a tocar, erguei as mãos. Exato. E aí o Sketchman John levantava também, né? Erguei as mãos. Sketchman John começa a dançar, né? Aí descobre que Padre Marcelo Rossi, a música é péssima pra fazer um exorcismo, né, cara? O demônio canta junto. Enfim. Contagiante, né, gente? É contagiante. Não, vamos lá. Ainda mais quando o Padre Marcelo ele dá o spoiler da próxima frase. Porra, até o morto canta junto, cara. É muito fácil. É, isso é verdade. O diabo canta junto. Canta junto, é meu. Ah, não, porra. O Sandy Júnior, ele começou a cantar música de igreja, né? Pra espantar o mochila de rodinha, na esperança de que eu me acalmasse, pois ele não estava enxergando nada. Cara, não, calma aí, eu preciso abstrair um negócio aqui, rapidão. Ele não viu nada, ele não sabia o que estava acontecendo. Você começou a ter um ataque de pânico super louco, histérico, e aí ele simplesmente pegou uma água e começou a cantar Padre Marcelo Rossi do nada. É, esse é o cara que você tem que ter medo. É, pois é, cara. Enfim, a Sandy continua. Em menos de um minuto corrido da melodia foi que aconteceu o assustador. As luzes da sala começaram a piscar assustadoramente. Eu só consegui apertar com toda a força as mãos de Sandy Júnior e perguntar se ele estava vendo aquilo também, ou se eu estava apenas enlouquecendo. Como ele nunca tinha tido uma experiência daquelas, ele estava assustado e confuso, e só me confirmou com um aceno de cabeça. Ah, então ele tinha visto. Tava loucão também. O medo nos dominou por alguns instantes, até que decidimos tomar uma providência. Nós voltamos a rezar cada um do seu modo, do jeito que conseguia. As luzes foram se estabilizando até que pararam de piscar. Eu ainda sentia aquela sensação ruim no peito, mas não via mais aquele homem tenebroso. E foi isso que aconteceu, pessoal. E não é uma história de um amigo meu. A casa dela sempre foi alvo desses espíritos. Mas como não enxergo nada, sempre fico bem de Travolta nessas horas. Ai, ai. Seria bem legal chamar a galera do podcast Mundo Free Confidencial para esses assuntos sobrenaturais e até sobre OVNIs e aliens. Que pena que eles não estão aqui. Esses otários aí nunca vão aparecer no GugaCast. Chupa Mundo Free Confidencial. A gente podia chamar o Mundo Freak Cover. Olha aí, ó. Ou o Padre Marcelo. Porra, cara, eu animo, hein? Padre Marcelo, vou mandar um e-mail pra assessoria dele, vamos ver se ele aceita. Mundo Freak Cover, meu, é que nem quando contrata aqueles personagens que você não pode pagar. Patati patatá. Né? Você não pode pagar os Top of Mind. E aí, meu, vamos ver a segunda opção aqui. Ah, chama o Mundo Freak Cover, né? Cara, se o cara não pode pagar a gente, sério, desiste de qualquer coisa que você tá tentando na vida, cara. Então, faz um plano de negócio, não sei, cara. Tem o Andrei lá, né? Não, aí contrata o Sandrei. Sandrei! Caralho. Aí contrata a Zira, né? E aí todo o restante do episódio. Ok, próxima história. Vamos lá. Rafael, vai lá. Essa história se chama Despedida em Las Vegas. Olá, Guga, Kai e Rafa. Antes de mais nada, adoro vocês e tenho muito a agradecer pelo ótimo trabalho que fazem. Estou passando por uma fase difícil e o conteúdo de vocês tem iluminado os dias muito sombrios. Caramba, melhoras aí. A gente também te adora. Meu nome é... Mas por favor, troquem os nomes dessa história para que eu possa dar mais umas boas rezadas na semana. Que nome que a gente vai dar para ela? É o Barramalho. Ah, ok. Me chamo Elba Ramalho, moro em Caruaru, no Agreste de Pernambuco e tenho 18 anos. Estou mandando para vocês duas histórias que envolvem aniversários. Uma mais maluca e detalhada e outra curta, mas igualmente desgraçada. Vou contar as duas e deixarei a cargo de vocês escolher qual se encaixa melhor no programa. Vamos contar as duas? Vamos. Por favor. É tipo Petrolina e Juazeiro, a gente não tem que escolher entre as duas. Ah, é verdade. Sacou? A gente ama igualmente as duas. Sacou a ligação com Elba Ramalho? Saquei, saquei. A primeira história se passa no dia 2 de dezembro de 2006, no meu aniversário de 7 anos. Primeiramente, gostaria Rafael. De especificar para... Nossa, ele deu até um... O que mais aconteceu em 2 de dezembro de 2006? Mais especificamente, em bares de esquina administrados por budistas. Em bares de esquina administrados por budistas em 2006, as pessoas descobriram que tudo é impermanente. Ok. Ok. Eu lembro. Vocês desse lembraram? Dia. Eu lembro desse dia. É, exato. Foi um choque.

O que fez automaticamente que eu ficasse amigo de Casinão Vai DJ e W, donos do estúdio. Convém aqui dizer que tanto eu quanto eles estudamos ocultismo. Logo, de acordo com as más línguas, temos uma sensibilidade para esse tipo de coisa mais aflorada. Mas esse e-mail é sobre crianças e vamos aos fatos. Eles tinham uma filha. Corona. E a história dela começa numa das primeiras vezes que fui ao estúdio. Eu tocava baixo e tinha uma case que era de madeira e forrada com tecido vermelho, o que já me fez virar o tio do caixão pra ela. Numa dessas primeiras vezes... Numa dessas primeiras vezes, por ter virado amigo dos donos... Aliás, vou pôr W aqui também. Numa dessas primeiras vezes, por ter virado amigo dos donos, eu tinha acesso não apenas ao estúdio, mas também à casa, que era acoplada ao mesmo. Então, num dos nossos ensaios, estávamos com sede e, ao invés de chamar o Casinão Vai DJ pela campainha para pedir água, decidi ir na casa direto para pegar água e voltar ao estúdio. Ao passar pela sala, vejo a Corona sentada no chão, brincando com outra criança. Ah, não. Não. Já começou errado que você colocou um elemento aí oculto, que era essa outra criança, e que em momento nenhum você falou para mim que ela ia entrar. Ou se ela cantava dance music dos anos 90. Exatamente. As duas olham pra mim, sorriem e continuam brincando. Eu vou na cozinha, pego a água e volto para o ensaio, já sem sede. Capítulo 2. A revelação. Ao finalizar o ensaio, o resto da banda acaba indo embora, enquanto eu fico na casa deles para conversarmos um pouco e talvez jogarmos algum jogo. Estávamos na cozinha, sentados na mesa, quando a Corona chega na cozinha sozinha. Eu pergunto sobre a amiga dela. A resposta dela é simples e natural. A mãe dela veio aqui e falou que já estava na hora dela ir embora. Uma resposta normal, certo? Achou errado, otário. Ao sair da cozinha, percebo o Casinão Vai DJ e W me olhando com uma cara de what the fuck. Sem entender, eles me perguntam que amiga. E eu explico que no momento que havia ido pegar água, eu havia visto ela brincando com outra criança. Eles dizem que não tinha nenhuma criança. E que dado que o portão ficava fechado com cadeado, não havia como alguém ter ido lá sem que eles soubessem. Que bom, eu me odeio nesse momento por estar lendo isso. Olha pra trás, cara. Não. Estou aqui. Eu não preciso olhar pra trás, porque na minha cara tem um espelho gigantesco. Que é a melhor coisa que eu poderia pedir nesse momento, né? Ai, que merda, velho. Agora eu olhei pra trás. Vamos lá. E o que, que você viu? Nada. Eu vi minha alma indo embora. Deu tchauzinho, velho. Saindo do meu pé porque eu tô sem meia. Ficamos nos olhando, mudos, por talvez 2 minutos. Mas que pra mim pareceram alguns anos. Imagina pra mim lendo esse e-mail. Eu sem saber o que falar. Será que eu tava ficando maluco? E eles sem saber o que dizer? Como explicar aquela situação? Eles resolvem chamar a Corona e perguntar quem era a amiga dela. Ao que ela responde, ela é uma amiga minha. A mãe dela tem... Ah, não. Coloca a criança na história, já fica tudo muito pior, cara. A mãe dela tem uns problemas e precisa deixar ela sozinha de vez em quando. Mas para ela não ficar triste, eu falei para ela vir e ficar brincando comigo, até que a mãe dela pudesse voltar e pegar ela. Uma resposta simples de criança, que na sua inocência de 6 anos, não entendia que tal relato seria praticamente impossível. Ela volta para a sala enquanto a cara deles agora era de que eu não era maluco, mas de que a filha deles também tinha algum tipo de sensitividade. Capítulo 3, jogos japoneses. Putz, elas são japonesas ainda. Não. Perdemos o Caio. Sumiu aqui pra mim. Caramba, que assustador. Caio morreu agora. Logo agora que ele olhou pra trás. Foi o capa preta que puxou ele pra trás. Eu manteria isso no programa, hein? Não, a gente precisa ver se vai ter um programa, porque o Caio precisa voltar. Caio, volta. Ele tá falando que deu tela azul. Caralho! Que merda, cara. A tela azul foi nele ou no computador? Ele tá falando que... Eu não sei. Sei não, hein? O Caio é medroso, hein? Ele colocou aqui, deu tela azul. Puta que pariu. Caio desistiu. Se duvidar, o Caio tá debaixo do cobertor, isso sim. Eu vou mandar uma foto do Scatman John pra ele. Ele falou, quase morri do coração nessa caralha. Ele tirou uma foto aqui da tela azul, deu mesmo. Eu vou mandar um quadro de criança chorando. É, eu ia fazer isso. Caralho, que sacanagem, cara. Voltei. Que bom, cara. O que você viu lá do outro lado? Só os quatro crianças que o Rafael fica mandando essa porra. Capítulo 3, jogos japoneses. Depois de tal fato, ficamos ainda mais próximos. Ficar na casa deles depois dos ensaios havia se tornado comum. Claro, é isso que você faz. Você fica na casa de que tem o demônio, ao invés de ficar longe da casa. Não, não é um demônio, okay. Cara. Só uma menininha. É, só uma menininha que fica... Vou te matar! Assim como eu passei a trabalhar como operador de som nos shows que ele fazia e ir mais à casa deles. Fica ensinando a criança, né? Brinca aqui com a faquinha, brinca aqui com a faquinha. Não, cara, todo mundo sabe o que, é que ela falou pra amiguinha dela. O quê? Ela falou, 1, 2, 3, follow me, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Por mais algumas vezes, eu vi a mesma garota brincando com ela. Bicho! Você é burro demais, cara! Mas talvez por medo, talvez por respeito, nunca conversei com ela. W e Casinão Vai DJ ainda tinham algumas dúvidas sobre ela ter algum tipo de sensitividade ou não. Uma das vezes que eu estava na casa deles, eles estavam jogando um jogo japonês que era deveras estranho, Fatal Frame. Ah, não. Que bom, né, gente? Que maravilhoso. De todos os jogos... Nossa, é um dos meus jogos preferidos. É lógico que ele é. Óbvio. Pra quem estuda ocultismo, é notável que algumas das coisas colocadas em filmes e jogos japoneses se assemelham tanto com certas coisas que são descritas em livros sobre demônios e coisas do tipo que chegam a um ponto de dar um pouco de medo. Ao ver o jogo, foi exatamente essa a impressão. Era um jogo baseado num conceito tão real em parte da cultura japonesa que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Eu automaticamente começo a conversar com eles que, dado que eles tinham alguma sensitividade alta, que não seria talvez recomendado que eles jogassem tal jogo. Expliquei os motivos, mas eles acharam que era bobeira. Semanas depois, recebo uma ligação deles me pedindo que vá até a casa. A ligação era 7 days. É. Sua voz denotava uma apreensão que eu normalmente não via. Ao chegar lá, eles me pedem pra que não perguntasse nada até o final da história. Quando alguém fala assim, eu vou te falar uma coisa e não pergunta nada até o final da história, você só vai embora. É. Vira as costas e vai embora. Sai correndo. Não, vira as costas, dá um hang loose, assim, de costas, e corre. Na hora, assim. Frum! Vai embora. Primeiro, eles me levam ao quarto deles. Vale explicar que o quarto deles era separado da casa principal. Logo, só eles, ou seus convidados, entravam no quarto. Eles me mostram uma parte do jogo, onde na cena há uma mulher, com braços e pernas no chão, com a cabeça invertida, quase de ponta cabeça. Apesar de ser uma cena grotesca, ao falar que eles queriam me mostrar uma coisa no jogo, eu já esperava que viria na TV, mas não o que aconteceria depois. Eles me levam para a cozinha e chamam a Corona. Eles pedem para que ela mostre ao tio do caixão o que havia mostrado a eles. Ela meio que deita no chão. Para de ler. Para de ler. Então, curso, é isso aí. Muito obrigado pela sua história. Não. Você quer que eu leia, Caio? Não, vamos lá. Vamos lá. Eu sou um adulto funcional. Eu pago minhas contas. Vamos lá. Ela meio que deita no chão, se levanta sobre as pernas e braços e começa a tentar virar a cabeça. Da mesma forma que o monstro do jogo. Ah, não. Ah, mano, não. Criança não, cara. Eu olho pra eles e eles continuam. Corona, onde você aprendeu isso? A resposta dela me assusta. Foi com uma moça que veio aqui um dia. Ela andava desse jeito. Nossa. Que história incrível, cara. Rapaz. Sabe o que eu achei que ela ia responder? Ai, caralho. O quê? Quando eles perguntaram onde você aprendeu isso, que ela ia dizer, this is the rhythm of the night. Ai, caramba. Nossa, essa doeu um pouco do estômago. O pior é que ele mandou essa história, não foi pro episódio de Halloween, foi pro episódio de Dia das Crianças. Pois caralho, é, cara. Velho. Cussa, qual o teu problema, velho? Ô, Cussa faz uns feitiços maneiro, cara. Cussa, abração aí pra você, cara. Olha, nem preciso dizer que o Cussa já... No rolê de magia, que já é estranho, ele é considerado mais estranho ainda. O Cussa é louco. No rolê, cara, de magia. Cara, super gente boa mesmo. Olha a pinta que vocês estão colocando, cara. Rolê de magia, o nome é meu. Quem é você no rolê de magia? É um teste do BuzzFeed, né, cara? Ouvinte do Mundo Freak ou, né, ou faz um teste do BuzzFeed? Esse programa foi muito bom. Caio, acende a luz aí, cara. Já tá acesa. Você acha que... Assim, a minha casa ela tem um total de 11 lâmpadas. Eu contei. Estão todas acesas. A Eletropaulo vai ficar muito feliz esse mês com você. Ah, foda-se, cara. Caio do futuro que se vire pra pagar essa conta. Cara, já imaginou o Caio do futuro aparece agora? Na sua frente, é, né? É, e fala, vou te matar. ou então todo torto com a cabeça virada pra baixo. Ah, que inferno, cara. Um quadro de criança chorando embaixo do braço. Criança não, bicho. Puta que pariu. Perguntas do Instagram, Rafael, antes de acabar? Perguntas do Instagram. O Lucas Metrópolo, cujo username é Lucas C. Metrópolo, e já mandou ótimas histórias aqui pro GugaCast, ele pergunta quando seremos novamente iluminados pela aura brilhante do jogo Frango Imobiliário. Eu não sei, cara. Esse jogo é muito difícil, ele não faz nenhum sentido. Eu nem quero tentar de novo, porque eu acho que a gente não vai conseguir. Eu acho que você só tá assim porque você perdeu. Eu acho que se você quer que tenha Frango Imobiliário de novo, você tem que pedir principalmente pro Gustavo. Vai lá e enche o Instagram dele de pedidos por Frango Imobiliário. Não, na verdade, quem faz a pauta é você e quem faz o jogo é você. Então você pode só fazer, Rafael, quando você quiser. Frango Imobiliário em todos os programas. Vamos fazer um podcast chamado Frango Imobiliário. Mas pelo menos o nome fui eu que dei. Ah, é? Que é a melhor parte do jogo, né? É tipo Blurness Ball. Outra pergunta aqui do Dudu Alvarenga Barros. Ele pergunta, vocês aprenderam alguma receita legal na quarentena? Eu tentei fazer bolo. Sério? Sério. E aí, ficou bom? Ficou bom, ficou ok. Não ficou incrível, mas ficou ok. Pra um primeiro bolo... Ficou bem decente. Eu daria uma nota 6. Você tirou foto? Tirei foto. Ficou bonito. Então eu proponho um desafio. Eu vou fazer um bolo e a gente vai ver qual fica melhor, porque eu também nunca fiz um. Tá bom, faça um bolo. Ok. E isso vai ser chamado o desafio dos bolos, porque não existem reality shows suficientes de bolo na TV a cabo. Você pode ser um novo Ace of Cakes. Isso. E eu posso ser um novo Cake Boss. Ou a gente pode chamar esse programa de Bolos Nota 6. A gente sempre termina com uma pergunta mais complicada, né? A gente coloca as perguntas mais fáceis e a gente põe uma mais complicada pra ser o final. Sim. Então, Rafael, pergunta do Luiz Módulo. Você curte Dream Theater? Oh, essa é difícil. Não é? Eu curto porque, antigamente, quando você queria descobrir um som novo, você podia pedir emprestado um CD ou uma fita, ou você ia na loja ouvir. E um dia eu fui na loja ouvir e tinha um CD do Dream Theater e eu ouvi quase o CD inteiro lá. E comprei esse CD. E escolher o CD pra comprar era o investimento do mês, né? Porque você não ia comprar mais de um no mês. Sim. E foi isso. Eu comprei um CD do Dream Theater que chama A Change of Seasons. E eu adoro esse CD. Até hoje é isso que eu vou ouvir quando esse programa acabar. Quem diria que essa pergunta ia ter uma resposta tão complexa como a música do Dream Theater? E que conta uma história e que tem um plot twist no final. É. Então essa história, na verdade, era tipo um solo de guitarra. É. Eu gosto de Dream Theater. Então, adeus. Adeus. Parasol.